por mim, finge que não me vê. Vive brincando com meu coração. Quando me procura é pra sentir prazer. Eu sempre me entrego, não sei dizer.